moldado pela graça. Graça, deixe-a penetrar nas frestas mais ásperas da sua vida e ela suavizará tudo. Depois, deixe-a borbulhar na superfície como uma primavera no Saara, em palavras de bondade e em atos de generosidade. Sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Efésios 4, verso 32. Você nunca será chamado para dar alguém mais graça do que Deus já lhe deu. Graça dada, graça concedida. Recentemente jantei com os amigos. Marido e mulher queriam me contar sobre um problema que estavam enfrentando por uma série de acontecimentos. Ela descobriu uma infidelidade do seu marido que acontecera décadas atrás. Ele cometeu o erro de pensar que seria melhor não contar nada a ela e não contou. Mas ela descobriu e, como você pode imaginar, ficou profundamente magoada. Seguindo a recomendação de um conselheiro, o casal largou tudo e viajou por alguns dias. Uma decisão precisava ser tomada. Fugiriam do assunto, brigariam ou se perdoariam? Assim eles oraram, conversaram, passearam, refletiram. Nesse caso, a mulher estava claramente no seu direito. Ela poderia ir embora. Mulheres já fizeram isso por muito menos. Ou ela poderia ficar e infernizar a vida dele. Outras mulheres faziam isso, mas ela escolheu uma resposta diferente. Na décima noite da viagem, meu amigo encontrou um cartão em seu travesseiro. Nele estava impresso o seguinte: prefiro não fazer nada com você a fazer algo sem você. Abaixo, ela escrevera: eu perdoo você, eu amo você. Vamos seguir em frente. A graça não é cega. Ela vê perfeitamente a ferida, mas prefere ver mais ainda o perdão de Deus. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 3, verso 18. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, 2 Coríntios 12, verso 9. Você tem o Espírito de Deus dentro de si, hostes celestiais acima de você, Jesus Cristo intercedendo por você. Você tem graça suficiente de Deus para sustentá-lo. Graça para cada necessidade. O nascimento da nossa primeira filha coincidiu com o cancelamento do nosso plano de saúde. Ainda não entendo como aconteceu. Tinha algo a ver com a empresa estar sediada nos Estados Unidos e Dina ter nascido no Brasil. Denalyn e eu ficamos com a alegria de uma menininha de 3,6 kg e os encargos de uma conta hospitalar de 2.500 dólares. Pagamos a conta sacando o dinheiro de uma poupança. Grato por poder pagar a dívida, mas desnorteado pelo problema do plano de saúde, me perguntei: será que Deus está tentando nos dizer alguma coisa? Algumas semanas depois veio a resposta. Fiz uma palestra em um retiro de uma igrejinha alegre da Flórida. Um membro da congregação me entregou um envelope e disse: isto é para sua família. Tais presentes não eram incomuns. Estávamos acostumados e éramos gratos por essas doações espontâneas, que geralmente eram de 50 ou 100 dólares, e eu esperava que o valor fosse esse. Mas quando abri o envelope, o cheque era de, você adivinhou, 2.500 dólares. Usando a linguagem da necessidade, Deus falou comigo. Era como se ele dissesse: Max, estou envolvido em sua vida, vou cuidar de vocês. Habitamos um jardim de graça. O amor de Deus se espalha ao nosso redor como lilazes e se eleva sobre nós como os pinheiros da Geórgia. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro? Assim que ele ouvir, lhe responderá. Isaías 30, 19. Deus tem recursos a respeito dos quais nada sabemos. Soluções que vão além da nossa compreensão, provisões que vão além das nossas possibilidades. Nós vemos problemas, Deus vê provisão. moldado pela graça. Em uma noite de novembro, em 2004, Vitória Ruvolo, uma nova-iorquina de 44 anos, estava dirigindo voltando para sua casa em Long Island. Tinha acabado de assistir ao recital da sobrinha e estava pronta para relaxar no sofá na frente da lareira. Ela não se lembra de ter visto Nissan Prata se aproximando do leste. Ela não se lembra do garoto de 18 anos inclinando-se para fora da janela, segurando um peru congelado. Ele jogou no para-brisa dela. A ave de 9 quilos atravessou o vidro, entortou a direção e estraçalhou o rosto dela como um prato de jantar no concreto. A violenta brincadeira a deixou na UTI lutando pela vida. Ela sobreviveu, mas somente depois que os médicos colocaram fios em sua mandíbula, prenderam um dos seus olhos com película sintética e colocaram pinos de titânio no seu crânio. Ela não consegue se olhar no espelho sem se lembrar da dor. 9 meses depois da desastrosa noite de novembro, tendo o rosto com pinos de titânio, ela ficou frente a frente com o transgressor no tribunal. Ryan Cushing não era mais o garoto metido, atirador de peru em um Nissan. Ele tremia, amedrontado e arrependido. Para a cidade de Nova York, ele se tornara o símbolo de uma geração de garotos fora de controle. As pessoas encheram a sala para vê-lo receber a sua merecida punição. A sentença do juiz os deixou com raiva, somente 6 meses atrás das grades, 5 anos de condicional, aconselhamento e serviço à comunidade. A corte veio abaixo, todos contestaram, todos, exceto Vitória. A pena reduzida foi a ideia dela. O garoto caminhou até ela e ela o abraçou. À vista de todo o júri e de toda a multidão, ela o abraçou com força, alisou o cabelo dele. Ele chorou e ela falou, eu o perdoo, quero que a sua vida seja a melhor possível. Ela deixou que a graça moldasse a sua resposta. Deus me deu uma segunda chance na vida e eu estou passando adiante, diz ela sobre a sua dádiva. Se não tivesse deixado aquela raiva para trás, eu seria consumida por essa necessidade de vingança. Perdoá-lo me ajuda a seguir em frente. Esse infortúnio levou-a à sua missão, ser voluntária do departamento de condicional da cidade. Estou tentando ajudar os outros, mas sei que pelo resto de minha vida serei conhecida como a mulher do peru. Poderia ter sido pior. Ele poderia ter jogado um presunto. Eu seria a senhora porca. Este é o dom que Deus nos dá, a graça, que primeiro nos concede o poder de receber o amor e depois o poder de doá-lo. A graça dada concede graça. Pessoas perdoadas perdoam pessoas. A marinada de misericórdia goteja misericórdia. Você sabe muito bem que Ele, Deus, é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Romanos 2, verso 4. Tanta bondade. Vamos fazer 44 anos juntos amanhã, disse Jack, enquanto dava de comer à esposa. Ela estava careca, tinha os olhos afundados e a fala indistinta. Os olhos permaneciam fixos e ela só abria a boca quando ele aproximava o garfo. Ele limpou o queixo dela e depois a própria testa. Faz 5 anos que ela está doente, disse-me ele. Ela não consegue andar, não consegue cuidar de si mesma, não consegue nem se alimentar, mas eu a amo. Mas Jack elevou a voz para que a esposa pudesse ouvir. Vamos vencer essa coisa, não é, meu bem? Depois de mais algumas garfadas, ele tornou a dizer, não temos planos de saúde. Quando eu podia pagar, achava que não precisaríamos. Agora devo para esse hospital mais de 50 mil dólares. Jack fez uma breve pausa para dar de beber à esposa, então continuou. Mas eles não me atormentam. Eles sabem que não posso pagar, mas mesmo assim nos aceitaram sem fazer qualquer questionamento. Os médicos nos tratam como se fossem os melhores pacientes em dia com os pagamentos. Quem poderia imaginar tanta bondade? Tive que concordar. Quem poderia imaginar tamanha bondade? No mundo espinhento dos sistemas de saúde caros, de alta tecnologia e quase sempre criticados, foi reconfortante encontrar profissionais dispostos a atender um casal que não tinha nada para dar em troca. Uma das melhores formas de celebrar o amor e a graça maravilhosos de Deus é compartilhar um pouco desse amor e dessa graça com os outros. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, 2 Coríntios 5:21. Amor cheio de graça. As vozes arrancaram da cama. Levante-se, sua prostituta! Que tipo de mulher você pensa que é? Os sacerdotes arrombaram a porta do quarto, abriram as cortinas e arrancaram as cobertas. Antes de sentir o calor do sol da manhã, ela sentiu a fúria do desprezo deles. Que vergonha! Ela mal teve tempo de cobrir o corpo antes de conduzirem-na pelas ruas estreitas. Os cães latiram, os galos fugiram, as mulheres saíram das janelas, as mães tiraram os filhos do caminho. E como se a invasão do quarto e a parada da vergonha fossem insuficientes, os homens empurraram-na para o meio de uma aula bíblica matinal. Ao amanhecer, Jesus apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? João 8, verso 2. Os estudantes, atônitos, em pé ao lado dela, devotos queixosos do outro. Eles tinham suas próprias perguntas e convicções. A mulher vestia um penhoar sedutor e seu batom estava manchado. Esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Os acusadores dela gritaram: Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? A mulher não tinha saída. Negar a acusação? Ela fora surpreendida. Implorar pelo perdão de quem? De Deus? Os porta-vozes dele estavam apertando pedras e rosnando por entre os dentes. Ninguém falaria por ela. Mas alguém seria condescendente com ela. Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Esperaríamos que ele se erguesse, desse um passo à frente ou até mesmo subisse em uma escada e falasse. Mas em vez disso, ele se inclinou. Ele desceu mais baixo do que qualquer outro, abaixo dos sacerdotes, do povo e até mesmo da mulher. Ele está propenso a se inclinar. Ele inclinou-se perante o pelourinho de Roma. Inclinou-se para carregar a cruz. A graça é um Deus que se inclina. Aqui ele se inclinou para escrever na areia. O bando estava cada vez mais impaciente com o silêncio e a inclinação de Jesus. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou. Ele se ergueu até os ombros ficarem retos e a cabeça elevada. Erguia-se em prol da mulher. Colocou-se entre ela e a multidão que queria linchá-la. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os acusadores se calaram. As pedras caíram no chão. Jesus retornou aos seus rabiscos. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelo mais velho. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Jesus não havia terminado. Ele inclinou-se mais uma vez e perguntou à mulher: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. João 8, verso 10. Em minutos, o tribunal estava vazio. Jesus, a mulher, os seus acusadores, todos foram embora. Mas ponderemos. Observe as pedras no solo, abandonadas e não utilizadas. E observe o escrito na areia. foi o único sermão que Jesus escreveu. Apesar de não sabermos as palavras, fico pensando se não foram estas. A graça acontece aqui. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Tito 3, verso 7. Quando você ama o que não é amável, tem um vislumbre do que Deus faz por você. Quando mantém a luz da varanda acesa para o filho pródigo, quando faz o que é direito, mesmo que tenham feito errado, quando ama o fraco e o doente, você faz o que Deus faz em cada momento.